picked her up breaking to the FDA of all places. You know who she's been imitating? Secretary Kraske. Yes, sir. She can't do that. Not anymore, she can't. We got her. You think your prisons can hold her? We have some new prisons, Hank. We'll keep them mobile. Be a step ahead this time. Where is Magneto? Raven. Raven, I asked you a question. I don't answer to my slave name. Raven Darkholm, that's your real name, isn't it? Or is he convinced you don't have a family anymore? Okay, then, Mystique. Where is he? In here, with us. Vocês estão com o Rádio Psy. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Agora vou mixar para vocês os franceses do Digital Talk. Fiquem com a gente.

c'est des ondulations incroyables. Vous ondulez. Está no Rádio Psy, aqui é o DJ Rodrigo CPU. Acabamos de ouvir os franceses do Digital Talk. E para fechar o nosso programa de hoje, tenho o prazer de receber no Rádio Psy um grande amigo e com certeza um dos melhores sets de Fulon do Brasil, o DJ Pedrão. Tocando desde 2002, Pedrão é um dos organizadores do Festival Universo Paralelo e representa a gravadora Vagalume Records. 2007 tem sido destaque em praticamente todos os festivais nacionais, como Universo Paralelo e Festival Fora do Tempo. Em agosto, representou o Brasil no Full Moon Festival, na Alemanha, um dos mais conceituados festivais de Fulon do mundo. Pedrão também está produzindo e lança no final do ano no Universo Paralelo seu projeto Live, o 28, em conjunto com o DJ Chove. Fechando seu set, vocês poderão conferir a vinheta feita pelo DJ Pedrão para a Rádio Psy, misturando diversos elementos da música eletrônica, inspirado no funk, contando inclusive com o vocal do próprio Pedrão. Com vocês, Pedrão!

We'll be right back. Thank you. use some theoretical material, so we're on a head trip. I don't know where the trip will end up. It depends on you. We'll be right back. beta blockers, calcium channel blockers, adrenaline injections, high dose ibuprofen, steroids, Midrin, violent exercise, caffeine, acupuncture, marijuana, Percodan. Come Ouvindo o Rádio Psy. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Vocês acabaram de ouvir o DJ Pedrão. Entre em contato conosco pela internet. O nosso e-mail é djrodrigo@cultura.fm.br. Nosso programa também está no Orkut. É a comunidade Rádio Psy Online Podcast. Lá você encontra releases dos DJs que se apresentam aqui. Essa semana você vai encontrar o release e contato para festas do DJ Pedrão, de Brasília, que foi o nosso convidado, apresentando seu DJ set de Full On Groove. Estamos encerrando mais um Rádio Psy. Esperamos vocês no próximo sábado. Até lá!